Poço do puto pó, poço do puto pó, poço do puto pó, poço do puto pó, poço do puto pó. Eu tô puto, tô, mundo me mudou, mundo não mudou, incendiou. Perguntador, sou um carburador, deu escândalo, acendo outro escândalo. Não quero mais um furô, quero um bangalô. Trapacei nas cartas até de tarô. Agora eu jogo limpo como a mata depois do trator. Aí foi que o barraco desabou, porque mal parece que percebe quem é bom percebedor. Eu tô no limite desse jogo louco, cara, anda logo, eu faço a letra. Alô, eu gravo, eu mixo, eu largo, eu corro, eu masterizo tudo. Agora os outros que eu tô pronto há muito tempo. Todo estive pronto, eu sou disposto, isso é um começo. E o seu tropeço é porque é tonto, esse é o preço, porra, eu pago e pronto. Ainda assim quero alívio de sedativo. Usa a alma, ela quer carinho, não curativo. Não se esculpa, ele quer motivos, não compromisso. A mente quer lidar com tudo isso. Quero alívio de sedativo. A alma, ela quer carinho, não curativo. O corpo, ele quer motivos, não compromissos. A mente quer lidar com tudo isso. Todo compositor tem um certo glamour. Eu sou um bom ator, contracenei numa cena de amor com Brigitte Bardot, em sexy lemur e petit gâteau. Meu amigo, o futuro é retro. É o avô, é maduro, é o metro. É o cão latindo, é o pastor. Partir é um fator, mas amor, por favor. Do que adianta ter a manha de todas as armas? E quem vai cuidar da mãe de todas as almas? Substituir o pai em todas as aulas? Bonicaram com as esposas de todos os caras. Não temos tanto tempo pra sentirmos raiva. Corremos contra o tempo, disse Papa Léguas. Por isso eu sempre digo, eu preciso de praia. E antes de eu dizer basta, eles pediram trégua. Ainda assim quero alívio de sedativo. Usa a alma, ela quer carinho, não curativo. Ele quer motivos, não compromisso. A mente quer lidar com tudo.